editorar. Mas enfim, até lá, vocês vão pensando alguma coisa que nós aqui vamos tocar música, vamos trazer essas duas carimbadas aqui. Esta música que eu vou tocar agora abrindo a sequência é a abertura de uma novela que dificilmente alguém com menos de 50 anos vai se lembrar, porque ela é de 1974. Os mais antigos e que tinham TV em casa, talvez se lembrem. Super Manuela, novela de 74, uma novela que tinha a Marília Pêra como protagonista, e foi um projeto tão lascado que ela ficou com trauma de fazer novela. Passou 15 anos afastada da TV. Só veio voltar no final dos anos 80 e início dos anos 90. E aí nós vamos tocar agora o tema de abertura desta novela, Super Manuela, na voz de Betinho. Depois eu trago Vanusa, Hey Joe, essas duas carimbadas, direto da vitrolinha dos anos 70, aqui na sua bodega velha de guerra. E daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Rádio Comunitária Vertentes FM, emissora pertencente à ASDEC, Associação Pro Desenvolvimento Comunitário das Vertentes, operando em 104,9 MHz, Vertentes, Pernambuco. A rádio que toca, o que você gosta de ouvir. Rádio Vertentes FM, 104,9. A cidade acorda com o sol no rosto, novo tempo brilha no nosso posto, cada sorriso é mais um convite. Muito bom dia para você que se liga no som da Vertentes FM, da Maturi FM e também da Francês FM. A partir de agora está entrando no ar mais um programa Junto do Povo. Amanhecer, programa esse que traz a importância de levar até a população vertentense as ações governamentais. Inicialmente, cumprimentamos todos vocês que estão ligados aqui à nossa programação neste sábado, dia 25 de abril. Sejam todos bem-vindos. Bom dia especial ao nosso prefeito Israel Ferreira, primeira-dama Giovana Andrade, a nossa secretária de Governo e Ação Social Rayane Santana. Cumprimentar todos os demais secretários que compõem a pasta, né, municipal aqui da nossa cidade, aqui em Vertentes. E a partir de agora nós vamos começar um programa todo especial. Teremos, digamos, dois tempos especiais. No primeiro a gente vai conversar com o Dr. Elídio Moura, ele que é secretário de saúde. E no segundo tempo nós vamos colocar a bola para rolar. É pé no chão, pé na grama, inclusive, com o parceiro André Passos, que já está aqui comigo. Zé Milton vai fazer o segundo tempo juntamente com o André e comigo, diretamente junto do povo. Não é isso, André? Seja bem-vindo, seu bom dia especial para o pessoal que está em casa acompanhando a partir de agora. Nós vamos ter com certeza um programa todo especial, inclusive o primeiro programa que a gente vai fazer junto do povo, diretamente de um grande evento que está acontecendo, prestes, né? Acontecer, se não já acontecendo, a primeira partida no estádio Almedão. André Passos, meu querido amigo e companheiro de bancada aqui, bom dia especial para você. André Passos. Olá, meu amigo Fernando, um forte abraço a você, ao nosso querido amigo Zé do Brega, que está lá no estádio, né, esperando a sua entrada ao vivo. Um abraço ao prefeito Rael Ferreira, um abraço à primeira dama, a nossa querida amiga secretária Rayane Santana, enfim, e todos que fazem a prefeitura da cidade de Vertentes. E claro, um abraço a você, ouvinte, amigo, que está nos ouvindo através da Rádio Vertentes FM, Rádio Maturi FM e também na Rádio Francês. Este é o programa Junto do Povo, programa semanal da prefeitura da cidade de Vertentes, onde você, né, sabe de tudo o que acontece aqui nos quatro cantos do município. Está preparado para pisar no gramado daqui a pouco, no segundo tempo, André? É isso aí, né? Sair daqui rapidinho, já pegar aqui uma moto ligeiro, porque daqui a pouquinho a gente vai estar lá no estádio cobrindo Almedão cobrindo aí este grande evento que está sendo realizado aqui na cidade de Vertentes. Mais uma vez, parabéns ao Zé Newton e todos que fazem a diretoria de esportes aqui da cidade de Vertentes. Pois é, no segundo tempo a gente vai, aliás, no primeiro tempo, né? O segundo tempo você acabou de mencionar. No primeiro tempo da nossa entrevista aqui, nós vamos bater um papo com Elídio Moura, secretário de saúde muito atuante, viu, André? Inclusive, daqui a pouco nós vamos ter um breve, né, bate-papo com ele aqui, até porque conversar com o secretário de saúde de uma pasta do nível, né, do Porto de Vertentes, com certeza uma hora seria rapidamente aqui traduzido em poucas perguntas, mas a gente vai tentar levar ao vertentense em algumas informações com precisão para falarmos sobre a Lepcuida, para falarmos sobre a saúde, mudança do edifício que agora está em nova localização. Daqui a pouco a gente traz o doutor Elídio Moura aqui, né, André? Com o povo que está em casa acompanhando. Exatamente, né? É importante a gente trazer os secretários de pastas importantes aqui da cidade de Vertentes para dar esse feedback do trabalho que é realizado. E principalmente a Secretaria de Saúde, que atende milhares de pessoas durante todo o mês, e a gente sabe que a saúde de Vertentes é destaque a nível regional, né? Pelo trabalho que é feito através de todos que fazem a Secretaria de Saúde, claro, o trabalho do prefeito Rael Ferreira, né, voltado aí para o bem-estar da população da nossa cidade, do nosso município. Pois é, e aí, daqui a pouco, no segundo tempo aqui do nosso programa Junto do Povo, nós vamos ter a Copa Vera Cruz, André. Isso mesmo, hoje, dia 25 de abril, estádio Almedão vai estar lotado, não é? Previsto para começar às 9 horas da manhã. Com certeza estamos ali nas organizações finais, podemos afirmar dessa maneira, e a gente aproveita para parabenizar a iniciativa, todo o cuidado e dedicação da Secretaria de Educação e Esportes e através da secretária Alda Márcia, professora que nesse momento participa de uma reunião junto com professores, mas está ali na atividade, ligada junto com o Zé Newton, junto com a equipe, né, para esse momento importante deste sábado 25, que vai começar em instantes a Copa Vera Cruz. Para você ter uma ideia, né? A gente vai ter uma participação intensa, com certeza, neste sábado. Inclusive tem a semifinal do Sub-13, né, da Copa Vera Cruz. E, claro, a disputa daqui a pouco será em clima de ao vivo. As informações precisas ali, junto ao papai, à mamãe, junto às crianças participantes. E esse momento você vai conferir na íntegra já, ao vivo, com André Passos e Zé Milton dentro do campo, assim que a bola rolar. Exatamente, né? Teremos o jogo aí do Sub-13, o Jefinho 07 e o Bom de Bola, né? Que vão fazer uma grande partida. Mais uma vez, parabenizar a todos que fazem esse projeto Bom de Bola aqui da cidade de Vertentes, projeto que é destaque a nível, né, estadual, a gente pode até falar assim, até porque esse projeto vem trazendo pessoas vêm buscar, né, informações aqui em Vertentes através desse projeto, para saber como é que funciona, né, qual estrutura que a prefeitura está dando a esse projeto, o que é que o prefeito Rael Ferreira, né, proporciona de bom para o esporte, não só para o futebol, mas também dos esportes gerais. A gente vê que Vertentes hoje está com um novo tempo, né, de ações voltadas aos esportes. E parabéns aí ao prefeito Rael Ferreira por essa visão em apoiar não só o futebol, mas também os demais esportes que são promovidos aqui na cidade de Vertentes. Inclusive o jiu-jitsu, né? A gente já recebeu aqui pessoas ligadas às artes marciais aqui no programa Junto do Povo. Então, por aí você tira, né? É o prefeito Rael Ferreira preocupado em todas as áreas e também todas as áreas dos esportes. E quando você fala em parabenizar o prefeito, André, aí eu trago aqui uma grande conquista que recentemente, né, há 4 dias pelo menos atrás, nós ficamos muito felizes, né? O prefeito Israel merece, é digno de parabéns, porque a CBN, né, realizou uma pesquisa. CBN todos sabem muito bem, além de muito conceituada, né? Tem ali as suas pesquisas que são lançadas no portal CBN Recife. E para vocês terem uma ideia, né, André, quando a gente parabeniza o prefeito nessa vontade e determinação, é exatamente o resultado que aparece ali, do outro lado, na ponta, que exatamente aparece pela CBN. Agora, recentemente, 83,6% de aprovação, reforçando o compromisso muito sério que o prefeito tem. E daqui a pouco, com certeza, vamos questionar também o secretário de Saúde acerca disso. E é importantíssimo para a Vertente, né, André? É, eu acho que não tem questionamento, né? Porque muitas pessoas podem até questionar qualquer tipo de pesquisa realizada aqui em Vertentes, mas desse jeito, né, nesse naipe, não tem questionamento. Até porque, né, foi realizado pelo Instituto... CBN, ou melhor, contratado, né, pela CBN, o Instituto aí de Credibilidade, e divulgado em todo o estado de Pernambuco. Então, mostra a aprovação do trabalho do prefeito aqui na cidade de Vertentes, 83,6% de aprovação. Então, a gente parabeniza mais uma vez o prefeito Rael Ferreira. E tudo isso, né, essa aprovação é aquilo que a gente fala toda semana, né? É voltado ao social, é voltado à infraestrutura do município, à saúde, à educação, entre outras áreas. A gente pode destacar também o trabalho do prefeito Rael voltado ao pessoal do autismo, voltado também aos animais, né? O prefeito Rael Ferreira fez, sem dúvida nenhuma, um trabalho muito grande em relação a essa questão dos animais aqui em Vertentes, do apoio a você que infelizmente não tem dinheiro para levar seu pet em uma área, né, particular para tratar do seu pet. E o prefeito Rael Ferreira, né, junto com todo seu secretariado, né, trouxe essas inovações aqui para a cidade de Vertentes. Não só estou falando disso, a gente vai falar também daqui a pouquinho em relação à saúde, a saúde que é destaque neste novo tempo na cidade de Vertentes, e é por isso que nós temos aí 83,6% de aprovação do prefeito Rael Ferreira. Pois é, exatamente isso. Você que ligou o seu rádio agora, né? Vamos cumprimentar aqui nossos amigos que estão ligados em duas emissoras a mais. A unidade geradora aqui na Vertentes FM, nós temos interligados também as rádios Francês FM, que é um canhão de potência, que está assumindo uma missão muito grande, né, André, em propagar essas informações locais para um nível estadual. Então a gente agradece lá na Francês FM, quem está no comando é o nosso gerente, Fabrício Boratti, a quem mandamos um abraço e um bom dia todo especial. Na Maturi FM, na técnica, está o Lucas Andrade, a quem mandamos também considerações especiais. Aqui, pela Rádio Vertentes FM, um abraço ao nosso grande Lorival Castanha, aqui diretor da emissora. E agora a gente vai diretamente conversar com o doutor Elídio Moura. Ele está na linha com a gente agora. Vamos bater um papo aqui com ele. Sabemos que temos que ser aqui diretos, até porque a nossa população está aguardando também, além da fala do doutor Elídio, nosso direcionamento lá direto do campo para saber o que é que está acontecendo nessa Copa importante. Estamos agora nesse momento para ouvir inicialmente, antes de começarmos aqui trazer algumas perguntas para vocês, vamos agora, repito, conversar com o doutor Elídio Moura, secretário de uma das pastas mais importantes, André. Se a gente avaliar bem, a saúde ela tem vivido, claro, as outras áreas também, mas a saúde ela tem vivido aí um momento muito importante, né? Com transformações que acontecem no âmbito da saúde em diversos pontos. Para vocês terem uma ideia, simultaneamente, semana passada tivemos o Alep Cuida, que foi um evento que trouxe aqui importantes quase 4.500 atendimentos. E aí, claro, tivemos ali simultaneamente a mudança também de prédio ali, mudanças que ocorreram naturalmente para facilitar. E daqui a pouco a gente vai deixar o doutor Elito comentar sobre isso. Mas antes de começar trazendo as perguntas, vamos ouvir o bom dia, né? Especialmente para você ouvinte que está em Vertentes ou em qualquer outra parte. Bom dia, doutor Elídio, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Junto do Povo. Bom Bom dia, meu amigo Fernando. Bom dia, amigo André. Bom dia a todos os ouvintes da Maturi e da Vertentes FM, esse show de transmissão. Quero iniciar dando um bom dia especial ao nosso prefeito Rael Ferreira, a primeira-dama Giovana, a nossa secretária de governo, Ação Social, Rayane Santana, esse trio que vem fazendo a diferença, não só na cidade das Vertentes, como também na região, né? Nas questões da atenção, do cuidado ao povo, da escuta, que isso é muito importante. Então, estamos aqui, também dar um bom dia especial a todos e todas que fazem a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, e estamos à disposição para fazer essa conversa bacana aqui e está levando informação a toda a população. Doutor Elídio, como numa seleção, né, em destaque, é importante a gente destacar, né, a convocação de pessoas que têm comprometimento, têm serviço prestado pela comunidade, e isso se reflete na Secretaria de Saúde, né? Eu queria parabenizar em seu nome toda a equipe da Secretaria de Saúde pelo trabalho realizado aí nesse primeiro ano de mandato do prefeito Rael Ferreira e nesses meses do segundo ano. Então, parabéns aí a todos que fazem a Secretaria de Saúde, em nome de todos que fazemos aqui a comunicação. Eu acredito que essa força em equipe é o que está fazendo a diferença, né? A gente, capitaneado pelo prefeito Rael Ferreira, a equipe ela vem se motivando cada vez mais com ações que vêm dando valorização, não somente aos atendimentos da população, como também aos profissionais. Eu acredito que isso sim está fazendo a diferença. Primeiro ano foi o ano de arrumar a casa e agora a gente está com várias entregas à população. E com certeza podem esperar que a gente tem muito mais a entregar para essa cidade tão querida que é a cidade das Vertentes. Começando falando sobre a mudança da Secretaria de Saúde, né? O que motivou essa mudança de local, né, para a Secretaria de Saúde e quais os principais avanços desta mudança em relação à estrutura e também o atendimento à população aqui de Vertentes? Bom, a gente sabe que sempre é importante a gente ouvir o povo. E quanto melhor a gente puder estar prestando serviços à população, na melhor forma e na forma que a própria população solicita, isso é o que é importante para a gente estar valorizando o povo, né? Então, a gente sabe que o acesso aos serviços de saúde, o local de acesso, isso aí é de extrema relevância. Então, o prefeito Rael Ferreira, escutando a população, ele viu que seria muito interessante a gente centralizar os locais de atendimento à população da Secretaria Municipal de Saúde. Antes funcionava ali no prédio do SAMU e a gente desceu a Secretaria de Saúde para ficar próximo ao Hospital Municipal, formando um complexo da saúde. A gente também trouxe a Central de Abastecimento Farmacêutico, a Farmácia Central, que funcionava na Prefeitura. Trouxemos também para esse complexo da saúde, facilitando e favorecendo a população a que os serviços eles se tornem melhores, disponíveis a todos que precisam. Então, o principal motivo foi esse, foi o acesso à população ficar de forma mais adequada para que todos possam ter num centro só todas as resolutividades que a saúde tem a proporcionar à população. Inclusive, doutor Elídio, Fernando falando aqui, inclusive semana passada nós tivemos a oportunidade de falar rapidamente com o Rafael, ele que atua ali junto à farmácia, né? E foi importante destacar que essa mudança ocorre também, claro, né, não apenas o prédio, a sede da Secretaria Municipal de Saúde, mas também a parte ali da farmácia, que o pessoal ficava perguntando onde é que vai ficar situado agora, realmente tem um conforto maior ali na nova sede, né, doutor Elídio? Exatamente. A Farmácia Central, né, que a gente sabe que tem uma movimentação e é um equipamento muito importante de prestação de serviços à população, principalmente no que tange o fornecimento de medicamentos, insumos, a gente tinha esse serviço funcionante nas dependências da própria prefeitura. Como a gente trouxe, né, esse complexo para a Secretaria de Saúde, também a Farmácia Central veio que, volto a dizer, foi uma escuta da população para que a gente possa estar dando maior facilidade de acesso aos serviços de saúde. Parabenizar toda a equipe da farmácia municipal, né? Você citou Rafael, farmacêutico, também mandar um abraço para a Ianca e todos que fazem ali a farmácia. Então, a gente tem a Central de Abastecimento Farmacêutico, que é o espaço central onde ficam armazenados todos os medicamentos e insumos, e também a gente tem uma distribuição, né, dentro também do complexo, do novo complexo da saúde, uma central de distribuição. Ou seja, temos dois espaços de farmácia dentro desse complexo, onde a gente ordenou e cadenciou melhor o acesso da população a esses medicamentos e insumos. Inclusive, é importante destacar que nós temos uma ligação direta ali agora, né? Hospital e também Secretaria Municipal de Saúde, né, doutor Elídio? Exatamente. A gente sabe que o hospital é um outro mundo, né, de serviços prestados. É um hospital esse que está voltando gradativamente, com cada vez mais força, a prestar os serviços à população no qual ele foi pensado, né, e com essa valorização e preocupação que o prefeito Rael Ferreira ele tem demonstrado aos serviços de saúde, o hospital cada vez mais ele tem potencializado suas ações. Ele vem subindo cada vez mais seus procedimentos de saúde com um retorno gradativo e agora sim fortalecido de cirurgias, de atendimentos ambulatoriais, especialidades médicas. E isso é muito importante que a gente tenha consciência de que o complexo da saúde funcionando junto num formato só, a gente pode ter as resoluções que venham a ter alguma necessidade de interferência da Secretaria de Saúde, tudo funcionando no mesmo complexo, a gente pode resolver muito mais rápido qualquer tipo de problemática que venha a acontecer. Então, a ideia principal também foi essa, a gente colocar o hospital junto da Secretaria de Saúde para que, porventura, se haja necessidade de alguma resolução da equipe da Secretaria de Saúde, já está ali perto, favorecendo com que a população tenha acesso cada vez mais rápido. Doutor Elídio, né, o hospital municipal, sem dúvida nenhuma, é destaque em relação ao que é esse novo tempo vivido pela gestão pública municipal aqui na cidade de Vertentes, através do prefeito Rael Ferreira, porque a gente sabe que trabalhar saúde no Brasil não é fácil, né? Porque os recursos que os municípios recebem do governo federal, às vezes não dá nem para se manter, né? Para manter os programas, inclusive do próprio governo federal, que são disponibilizados em cada município. Mas eu queria que o senhor destacasse aí, né, alguns programas que a Prefeitura da Cidade de Vertentes, né, está oferecendo para a população através do hospital e também da Secretaria de modo geral. Bom, muito importante essa sua fala, né, quando se tange os recursos públicos voltados para a saúde. A gente sabe que o momento não é fácil, mas que a gente tem um grande alívio na Secretaria de Saúde devido às articulações que o prefeito Rael Ferreira tem feito junto aos parlamentares parceiros, ao deputado, né, a gente pode citar ao deputado Álvaro Porto, aos deputados, ao deputado federal, aos senadores. E Rael Ferreira, ele tem conseguido trazer emendas parlamentares que têm sido decisivas para que a gente possa manter o sistema de saúde funcionante. Então, a gente consegue estar imprimindo os serviços de saúde e deixando eles cada vez mais fortalecidos para a população. O hospital, ele retornou com as questões das cirurgias. Hoje a gente já ultrapassa as 30 cirurgias mês, e a gente tem a perspectiva de novos serviços, vem novidade por aí. A gente tem vários programas rodando na Secretaria de Saúde, como programa Mãos que Cuidam. A gente tem, enfim, várias frentes de serviços que fazem com que a Secretaria de Saúde ela venha cada vez mais sendo fortalecida. Retornamos também a algumas especialidades ambulatoriais que antes estavam paralisadas, como neurologista, adulto e pediátrico, dermatologia, cardiologia, enfim, várias especialidades que a população necessita, e a gente, através da regulação, mandar um abraço para a Giane e toda a equipe da regulação, eles conseguem ter esse controle de necessidade que o município precisa, e a gente cada vez mais, em articulação com a nova mantenedora da unidade hospitalar, vem articulando para que a população tenha esses serviços disponibilizados na sua cidade, evitando com que essa população tenha que estar indo para Recife, indo para outros centros de referência. Isso traz mais conforto, tranquilidade e mais substância no fornecimento dos serviços de saúde dentro do município de Vertentes. Ano passado, o prefeito Rael Ferreira esteve por aqui e a gente bateu um papo só sobre a saúde. Ele estava falando, né, que, infelizmente, no primeiro ano de governo dele, era justamente esse momento de reformar a casa, de fazer alguns ajustes, e ele estava citando uns pontos que a Secretaria de Saúde estava tendo dificuldade, que era de contratar especialistas, né, para algumas áreas. Eu queria saber do senhor, né, esse problema foi solucionado, né, já nesse segundo ano? Bom, exatamente. No primeiro ano, a gente estava com essa problemática, né? E o prefeito Rael Ferreira, ele sempre teve muita atenção a essas demandas da população. No que tange às especialidades, sobre a capitania, né, do gabinete da prefeitura, a gente vem cada vez mais avançando, como eu citei, né, algumas especialidades que têm uma necessidade maior, como neurologia, neurologista pediátrico, com essas questões de problemas neurodivergentes, a gente tem tido uma demanda muito grande. Então, a gente vem gradativamente se adequando. Cardiologia também, a gente estava com essa demanda reprimida. A questão de dermatologia, ginecologia, pediatria, são demandas que a gente vem trazendo, né, e fortalecendo no município. E com essa organização e com a consciência, né, gerada pela própria característica sanitária e epidemiológica do município, a gente vem cada vez mais fortalecendo esse serviço. Para 2026, a gente espera que as especialidades elas se consolidem cada vez mais e a gente possa estar trazendo esse conforto, esse alívio que a população precisa para que cada vez menos tenha que estar se deslocando para centro de referência atrás de atendimentos que a gente possa estar fornecendo dentro do município. Pode falar, André, pode falar. 9h22, você está ouvindo o programa Junto do Povo, programa da Prefeitura da cidade de Vertentes. Deixa eu mandar um forte abraço aqui ao nosso querido amigo Albert Xavier, está ligado com a gente através da Rádio Francês FM, acompanhando o nosso programa. Um forte abraço ao Albert e todos que fazem o programa Cidade em Foco, né? Mandando um forte abraço aí ao doutor Elídio e todos que fazem a Prefeitura da cidade de Vertentes. Um forte abraço ao prefeito Rael Ferreira, um forte abraço aí a você, Albert Xavier. Doutor Elídio, Fernando aqui mais uma vez voltando, a gente tem, claro, né, o objetivo de passar para a população exatamente as novidades que acontecem na administração pública. Uma delas é um desafio importante, que é a implantação de uma lavanderia no Hospital das Vertentes. Segue em andamento o projeto? Está tudo tranquilo? Segue sim em andamento o projeto. Né? O prefeito, ele tem a consciência das necessidades do hospital. Hospital esse que, volto a frisar, tem se fortalecido cada vez mais, e alguns pontos, né, que faltavam no hospital. Tem a questão da lavanderia, que está de vento em popa, né? As obras elas estão em continuidade. Os equipamentos da lavanderia, o prefeito também, através de parcerias, de emendas, de recursos provenientes de fontes externas, ele já tem conseguido respostas positivas para esses equipamentos que vão ser utilizados na lavanderia, evitando assim com que a população tenha disponível só aqueles lençóis de papel. Agora sim, tem lençol de verdade para a população estar podendo utilizar no hospital. Necrotério dentro do hospital, que não se tinha um necrotério adequado para as necessidades do próprio hospital. Então, essa preocupação o prefeito também teve para com os serviços prestados no hospital. Então, assim, o hospital realmente ele vem se fortalecendo e vem se tornando o que ele tem de principal atividade de pensamento. É um hospital que vai sim fornecer serviços de saúde diferenciados para os munícipes de Vertentes e também obedecendo aos princípios do Sistema Único de Saúde, também de formato regional. Então, essa preocupação que o prefeito tem é muito importante, muito bacana, porque a gente sente cada vez mais segurança nos serviços de saúde e tendo a saúde como um dos carros-chefe, vamos dizer assim, da gestão do prefeito Rael Ferreira, a gente sente muita tranquilidade, porque é muito importante que tenha esse alinhamento entre a gestão da pasta da saúde e a gestão da própria prefeitura. E isso aí a gente sente a largos passos que a gente tem essa resposta do prefeito Rael Ferreira na pasta da Secretaria Municipal de Saúde. Nesse curto bate-papo da gente, né, passando aí por 10 minutos já, a gente dá para sentir que foram vários avanços através da Secretaria de Saúde para a população de Vertentes, mas nada disso era possível ou foi possível através do empenho, né, do destaque aí do prefeito Rael Ferreira em tentar buscar recursos, né, justamente com seus parlamentares, buscar emendas para serem investidos direto na saúde, mas a gente tem que destacar o empenho, né, e a preocupação do prefeito, do ser humano, Rael Ferreira, né, que vive muito o município da cidade de Vertentes. A gente fala isso durante toda a semana, é um cara muito preocupado, é um cara que vive a cidade de fato. E eu queria que o senhor falasse em relação a isso, essa preocupação do prefeito em estar mostrando sempre o melhor, não só como figura pública, mas também como gestor através da Prefeitura da Cidade de Vertentes para os seus munícipes. Pois é, André, Fernando, isso aí é um ponto muito importante a ser destacado, e eu ainda me arriscaria a destacar a interligação e a interlocução que consegue centralizar todas as pastas da Prefeitura Municipal das Vertentes, que é a ação e atividade da Secretaria de Governo através da secretária Rayane. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que a Prefeitura hoje ela segue numa levada de condução de atividades, de fornecimento, prestação de serviços públicos, não somente em saúde, mas essa integralidade que há interna entre saúde, educação, agricultura, ação social, esportes. Isso tudo faz com que os serviços prestados à população, eles apareçam, eles floresçam da melhor forma possível. E linkado a isso também, toda essa articulação que o prefeito Rael Ferreira tem feito, como eu falei, né, de agentes externos que querem e trazem o bem à população. A gente sabe que os serviços eles são importantes, mas sem o financiamento adequado, ficaria muito difícil da gente conseguir conduzir as pastas dentro da prefeitura. Então, realmente, destacar e parabenizar as ações e as articulações que o prefeito Rael Ferreira tem feito, enquanto preocupação, né, com pessoas, agentes externos, que, volto a dizer, pessoas que querem o bem ao município de Vertentes, através dos deputados, né, deputado estadual, deputado federal, através do senador. Então, eu acho que é muito importante essas movimentações. Na verdade, eu posso até arriscar que não é só muito importante, é essencial para que hoje a gente tenha essas ações, não só da Secretaria de Saúde, mas como de toda a Prefeitura, esse sucesso que a gente vem observando cada vez mais, impulsionando o município de Vertentes e tornando ele um oásis dentro do agreste do nosso querido estado de Pernambuco. Isso é muito bacana. Duas expressões que o senhor acabou de mencionar. Uma, sucesso, e a outra, agentes externos. O que é que eu quero trazer com isso aqui para a gente seguir adiante? Nós sabemos que o Alep Cuide, ele foi um sucesso, não é? E para isso a gente precisa exatamente dos agentes externos. E é claro, doutor Elídio Moura, como secretário de saúde, você sabe muito bem que a parceria, né, governamental, ela existe, é salutar e importante. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter também a participação desses agentes que consideramos ser externos. Um deles é exatamente a Alep, não é? A Assembleia Legislativa de Pernambuco, que trouxe aqui nos dias 15 e 16 um programa importantíssimo, que foi o Alep Cuida. E em parceria com a gestão municipal, com o prefeito Israel Ferreira, motivado, é claro, por aquela parceria importantíssima que dá bons frutos, foram promovidos aqui serviços gratuitos nos dias 15 e 16, não é? E diga-se de passagem, não foram apenas serviços de saúde, né? Tivemos também a oportunidade ali, junto a outros órgãos, a serviço de cidadania à população, aqui na cidade de Vertentes. E esses trabalhos ocorreram ali no ginásio de esporte José Rodrigues de Lima. Tivemos a oportunidade de presenciar uma mega estrutura que foi montada, né? E claro, foi êxito total, sucesso. Ao todo, foram realizados ali 4.528 atendimentos. Qual a avaliação do secretário de saúde do município das Vertentes? E aqui eu quero também destinar, não é, um destaque especial para Dagmar Lins, que foi, sem sombra de dúvidas, uma guerreira importantíssima, junto ali a Jeane. Eu costumo dizer que Dagmar Lins e Elídio Moura são, assim, duas pessoas que trabalham ali articuladas como se fossem de coração para coração mesmo, próximos, tratando uma realidade com humanidade, essa é a expressão. A sua avaliação, doutor Elídio Moura, sobre essa questão do Alep Cuida, que atendeu aqui 4.528 atendimentos, junto a essa parceria à Alep, que são agentes externos muito importantes para a nossa cidade. Bom, inicialmente, destacar, né, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, né, parabenizar a Dagmar, parabenizar a Jeane, parabenizar a todo o pessoal da regulação, todo o pessoal do apoio, entrou também o pessoal da atenção básica, agradecer bastante aos agentes comunitários de saúde por terem também participado dessa grandiosa ação. Destacar, né, a articulação, novamente, do nosso prefeito Rael Ferreira, junto à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, né, capitaneado pelo deputado estadual, Álvaro Porto, também presidente da casa, agradecer a Hernani Miranda, que gerenciou todo esse movimento da Alep, né, capitaneado por Wilde Ferreira, que é o superintendente de saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. A gente teve consultas médicas, atendimentos odontológicos, a gente teve vários exames, serviços essenciais, a gente teve emissão de documentos, orientações jurídicas. Então, assim, foi uma movimentação que não só trouxe serviços de saúde, como serviços de cidadania. Isso é muito importante, né? Como a gente tinha falado. Quanto mais parceria com pessoas que querem o bem da cidade, isso aí é o que vai fazer a diferença. A gente vê isso também na própria figura do deputado estadual Álvaro Porto, uma figura que ele está presente em várias situações no município e tem trazido um apoio muito importante para que o município ele continue avançando. Essa preocupação que o prefeito Rael Ferreira transformou através dessa ação do Alep Cuida em impacto em mais de 4.500 pessoas que passaram naquela estrutura que foi montada ali no ginásio Zé Ferrinho, uma estrutura eu estava até brincando, uma estrutura faraônica, né? Eu acho que esse tipo de parceria é o que o município precisa. A gente tem que olhar para o horizonte, a gente tem que olhar para o futuro e ver que a esperança, ela existe e essa esperança, ela vem sendo traduzida em serviços interfederativos, né, que eu posso dizer assim, e essa visão de realidade, isso é que tem trazido a disponibilidade de serviço à população. Volto a dizer, hoje a gente vive um momento de integração importante entre as secretarias. Essa integração entre as secretarias, por exemplo, a gente está tendo, logo depois vocês vão transmitir do campo, né? Atividades da Secretaria de Esportes. Também mandar um abraço à secretária Alda Márcia de Educação. Eu acredito que tudo isso engloba, né? Dá um abraço também em Zé do Brega, que vem capitaneando e vem gerenciando essas atividades. E a Secretaria de Saúde também está presente nessas atividades. Deixa eu só um gancho, doutor Elidio, em relação à sua fala, porque o Fernando chegou aqui na emissora, né, às 8 horas da manhã, ou melhor, antes das 7h30, ou melhor, 7h50, antes da gente começar o programa, e falou aqui de um fato interessante, né? Chegou logo cedo lá no estádio e a Secretaria de Saúde já tinha enviado uma ambulância. E quando chegou a primeira turma lá, né, ficou espantado e agradecido por estar já uma ambulância, né, a favor, né, de disponibilidade dos atletas que ali vão jogar. Então, essa integração que o senhor fala é de extrema importância, porque a Secretaria de Educação, através da Secretaria de Saúde, como também através da Secretaria de Assistência Social, entre outras secretarias, mostra de fato, né, essa gestão pública ela vem se destacando através dessa integridade, né, dos agentes públicos municipais e também estaduais. Por isso, a gente tem essa boa avaliação do prefeito de 83,6%, porque essa avaliação do prefeito, ela reflete também no que se faz e no que se presta de serviço aqui à população do Vertentes, é verdade? Exatamente. Essa avaliação, ela reflete, ela expressa exatamente o que a gente está falando. A população, ela sente a diferença, ela sente quando está sendo bem cuidada. E isso vai ser expressado naturalmente em números, né? Então, a avaliação, ela traz essa confiança que o povo está tendo na estrutura da prefeitura funcionando cada vez mais em formato único. E o formato único é prestar serviço de qualidade, seja ele em que pasta for, capitaneado pelo nosso prefeito Rael Ferreira e também capitaneado pela a integração e a junção através da Secretaria de Governo da nossa secretária Rayane. Isso aí expressa a realidade que hoje o município das Vertentes tem vivido pela confiança que a população está tendo no poder público municipal através da prefeitura. Doutor Elídio, a gente fica muito feliz por sua participação aqui, não é? Até porque nós ainda iremos programar uma data, né, definida aqui para que a gente possa trazer esses avanços em números, em dados específicos. Fizemos isso ano passado, naturalmente ali no final do ano, mas a gente vai fazer também, logo, logo, muito em breve, um levantamento desse primeiro semestre da saúde, que vem evoluindo com transformações, inclusive, que trazem benefícios reais, tal qual está aí uma pesquisa realizada pela CBN, que aponta uma popularidade expressiva ali, com cuidado, naturalmente, colocando o prefeito Israel com 83,6. Isso, naturalmente, traz uma alegria muito grande para os munícipes e, é claro, para todas as secretarias. É aquilo que a gente está falando aqui. Não adianta o prefeito estar ali também, não é? Capitaneando ali todas as ações, mas se você não tiver um time forte, um time preparado para executar tudo isso que é naturalmente trazido para a população. A gente fica muito feliz. André, quer falar alguma coisa, André? Não, e o importante é porque, infelizmente, na política a gente vê algumas situações que deixa a gente chateado, porque existem comparações divergentes com outras cidades de maiores portes que recebem mais recursos em relação à saúde e também em outras áreas, mas a gente não pode comparar vertentes com outras cidades de maior porte. A gente tem que comparar vertentes com cidades que vivem a mesma realidade das cidades divergentes em relação à estrutura, em relação a recursos recebidos, e é por isso que Vertentes está se destacando, né? Por estar investindo de fato dos recursos públicos e ainda mais através dos agentes externos, nos quais a gente já citou no início do programa, e é por isso que a gente fica muito feliz em relação a essa aprovação do prefeito Rael Ferreira e em relação à aprovação popular, né, do que se diz a administração pública municipal através da sua pessoa e da Dagmar e também dos outros agentes públicos aqui da cidade de Vertentes através da saúde. Parabéns, doutor Elídio, parabéns a todos que fazem a secretaria e parabéns ao prefeito Rael Ferreira, né, que está de fato fazendo uma nova gestão, um novo tempo e mudando a cara da cidade de Vertentes. Eu quero estender esses parabéns a cada um e cada uma que fazem a Secretaria Municipal de Saúde, sem distinção de cargo, sem distinção de situação. Essa situação, esse sentimento de união que a Secretaria de Saúde hoje vive, né, onde todos e todas que fazem a pasta têm o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, impulsionam, colocam o trem, né, o vagão no... que a secretaria cada esse sentimento de bem-estar comum entre os profissionais que fazem a secretaria expressam isso em serviços adequados à população. Isso também estendo a esse entendimento a toda a prefeitura, que tem funcionado de forma unitária, mostrando cada vez mais que os serviços da própria prefeitura têm sido disponibilizados da melhor forma possível a toda a população. Então eu quero agradecer a você, André, a você, Fernando, pela oportunidade de estar abrindo espaço para a gente estar falando um pouco das ações da Secretaria Municipal de Saúde e dizer que através de todo o entendimento do nosso prefeito Rael Ferreira, a Secretaria de Saúde está disponível a toda a população. Podem procurar para serviços de saúde, para dúvidas se precisarem. Se quiserem procurar a Secretaria de Saúde, algum profissional para fazer alguma conversa, pode também fazer conversa, porque a Secretaria de Saúde, ela, além de tudo, ela expressa o entendimento do bem à população. Então, estamos à disposição no momento que precisarem e também estamos à disposição para voltar a esse espaço bacana de divulgação de informações para a gente poder estar colaborando e poder estar mostrando tudo, toda a potencialidade que a Secretaria Municipal de Saúde das Vertentes tem a fornecer a toda a cidade. Obrigado mesmo e até a próxima. A Secretaria de Comunicação, né, fica à disposição da Secretaria de Saúde e das demais secretarias, né, da cidade de Vertentes para divulgar todas as ações através da gestão do prefeito Rael Ferreira. Um forte abraço, doutor Elídio, um forte abraço de toda a equipe de comunicação à sua pessoa. Um abraço a todas e estamos à disposição. Pois é, minha gente, acabamos de conversar com o doutor Elídio Moura, fantástico secretário, né, André? Tranquilo, conhecedor das causas. Doutor Elídio, ele tem uma vasta experiência, inclusive é presidente do COSEMES, né, Galba? Ah, pra você ter uma ideia, chegou aqui no estúdio agora o nosso querido secretário Galba Lúcio. Veja o que é integração, né, André? Você veja o que é integração. Chega aqui um secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, vocês nem imaginam, já está articulado junto com a equipe que está atuando em uma secretaria de Educação e Esportes. Isso é muito importante, é o que a gente falava sempre. Essa aprovação do prefeito Israel de 83,6% reflete nisso. Reflete nessa união, nessa parceria e é preponderante o papel de toda essa equipe. É um primeiro, digamos assim, tempo todo especial, né? A gente até arriscaria um placar aqui desse primeiro tempo agora, mas não vamos falar hoje não, né, André? Nós vamos ter um segundo tempo daqui a pouco pra gente ir objetivando os resultados que a gente vai ter em campo. Galba, sei que você tá descendo com o André agora, veio fazer esse trabalho aqui também e, claro, de maneira, né, super especial pra fazer um ao vivão daqui a pouco junto com toda a equipe que tá lá embaixo. Galba Lúcio, seu bom dia aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Apenas um bom dia que a gente quer dessa figura tranquila, né? Uma pessoa eloquente, uma pessoa que está aqui, como sempre, nos apoiando nos eventos da administração pública. Bom dia, Galba Lúcio, seja bem-vindo. Bom dia, Fernando, bom dia, André, e bom dia a todos os ouvintes da rádio Vertentes FM. Tá tranquilo hoje? Sabadão tá tranquilo? Já esteve a oportunidade de passar lá no Estádio Almeidão? Como é que estão as coisas por lá? Tá bem na expectativa, né? As semifinais do campeonato, sub-13, tem Vertentes, logo, logo o time de Vertentes entrará em campo, né? E a expectativa é muito grande. Vamos cuidar, André? Vamos embora, vamos cuidar. Daqui a pouquinho eu entro ao vivo, lá direto do estádio Almeidão, junto com meu amigo Zé do Brega, trazendo informações em relação a esta competição. Você segura a bola por aí, não é isso? Deixa comigo que eu vou seguindo por aqui. Tem alguns áudios que eu vou trazer para vocês agora. Vou colocar aqui alguns áudios importantíssimos, né? Nós tivemos aqui, com certeza, naturalmente, a participação de pessoas que trazem a sua mensagem, que elogiam o trabalho do prefeito Israel Ferreira. André, nesse momento, segue, né, para o estádio Almeidão, onde a gente vai tentar, de forma rápida, colher algumas falas, né, diretamente lá do estádio Almeidão. Mas, enquanto isso, vamos acompanhar aqui uma fala que eu achei muito interessante de uma pessoa que traz aqui referência ao prefeito Israel Ferreira, que faz elogios, enfim, até porque nós estamos ao vivo nesse programa Junto do Povo aqui. E, claro, a gente tem que colocar também a população para falar. O povo quer falar, quer elogiar, quer trazer aqui as suas considerações quanto a exatamente aquilo que a gente está falando. Vamos acompanhar uma dessas falas agora de uma das pessoas que admira o trabalho do prefeito e que tem feito com que essas pesquisas que são realizadas tragam naturalmente a verdade, somente a verdade. Então vamos acompanhar aqui uma fala de uma dessas pessoas que com certeza faz com que a gestão trabalhe com mais força, com mais determinação. A gente acompanha essa fala agora, elogiando o trabalho do prefeito Israel Ferreira, que passa aí por um índice de aprovação importante, que é 83,6%, segundo o CBN. E a gente acompanha agora essa fala aqui de uma moradora aqui do nosso município. Vamos lá. Criar cada esquina. Não é. Olha, é dúbile. Você é 10. Pra mim. Você sabe. Bruno sabe que eu não tenho falsidade. Quando eu falo uma coisa, é. Bruno me conhece já. Né, Bruno? Se eu tenho uma coisa pra falar, meu filho, eu falo na cara. Mas é melhor dizer. Eu não tenho essa negócio de falsidade, conversinha, isso aqui, de jeito nenhum. Mas qual é melhor? A senhora dizer, a senhora vem falsidade comigo. Com falsidade não dá. Eu também sou assim. Eu sou uma pessoa muito transparente. Oi. Quando eu quero, e olha minha senhora. Eu posso, eu não posso. Dá pra fazer, não dá. A senhora vê que tem os avanços que a gente fez na educação. Muito, muito. Inclusive, a gente teve esse aumento de 5,4 para as forças efetivas. E ao mesmo tempo, também para as forças contratadas também de 5,4. A gente ajudou também os contratados vendo esse mesmo aumento, né? Em 6 meses você fez. Eu sei. O que o outro não fez, 20 anos você fez durante 6 meses. Sim. Porque eu mesmo, eu estou bem satisfeita, eu. Eu digo por mim, eu estou bem satisfeita. Porque eu fui muito humilhada. Eu só não, classe e professor. Foram muito humilhados na outra gestão. Humilhados. Nós fomos muito humilhados. Muito. É duro, né? A gente chegava lá no sindicato. Sim. Quando era reunião no sindicato, a gente ia falar com ele. Pois é, Milton. Estamos ao vivo? Não atendia a gente. Aí hoje cada uma de bonzinho. Mas estamos ao vivo agora. Vamos entrar com o Zé Newton ao vivo, direto do campo do estádio Almeidão. Pois é. Daqui a pouco eu coloco esse áudio aqui na íntegra para você. Vamos ao vivo. Alô, Zé Milton. Já chegaram? Deixa eu aguardar aqui, colocar aqui o sinal pra gente acompanhar direto do estádio Almeidão agora, viu, gente? Deixa eu deixar no ponto aqui. Alô, Zé Newton. Alô, André Passos. Nós temos ainda 15 minutos aqui de programa. Mais uma vez eu quero aqui enaltecer o trabalho de Dr. Elídio. Deixa eu ver aqui se o sinal chega agora. Nós vamos para uma segunda parte aqui, breve, né? Porque temos 15 minutos ainda. Alô, Zé Newton, André Passos, estão por aí na escuta já? Se tiverem, pode ir. O sinal está praticamente liberado aqui para vocês. Eu quero aproveitar e parabenizar o Dr. Elídio, porque o Dr. Elídio, ele trouxe aqui suas considerações iniciais, fazendo uma abordagem super tranquila e parabenizando toda a equipe. E aqui eu quero aproveitar e parabenizar a Dagmar Lins, porque nesse evento que aconteceu do Alep Cuida e também simultaneamente quando estava acontecendo ali a transferência, né, do endereço da sede, né, da Secretaria Municipal de Saúde, duas pessoas foram fundamentais, a Dagmar Lins e a Jeane, que trabalha ali na regulação. E em nome dessas duas eu quero cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Saúde. Foi realmente importantíssimo essa atuação, tal qual a gente acompanha, como sempre, a evolução dos trabalhos, né? Diga-se de passagem, nós estamos aí vivendo um novo tempo, né? Um novo tempo que, com certeza, sem sombra de dúvidas, é a voz do povo, é a voz popular que traduz em pesquisas importantes o reconhecimento de toda a administração. Vocês sabem muito bem que agora a Secretaria Municipal de Saúde está em novo endereço, inclusive funcionando a todo vapor. A sede está situada ali na Avenida Coronel Baixo Bezerra, onde era a antiga Policlínica, não é? E aquela junção ali com os fundos do Hospital Municipal Evaristo Ferreira Filho transforma o espaço, além de um complexo, né, um ambiente mais confortável, mais agradável. Enfim, com certeza a gente segue vivendo um novo tempo. Logo, logo a gente vai trazer, muito em breve aqui, o doutor Elídio, para a gente trazer a sua fala, os números, né, os dados estatísticos, os investimentos, assim como acontece nos levantamentos que são realizados na Câmara Municipal. E agora, agora sim, consegui aqui agora. E aí, meu querido parceiro, colega, amigo Zé Newton, ele está ao vivo agora junto com o André Passos. Vamos logo ouvir aqui o bom dia do nosso querido amigo Zé Newton. Ei, Bregão do Zé, como é que estão as coisas por aí no campo? Bom dia, meu parceiro. Bom dia, meu amigo Fernando Barbosa, bom dia. Ah, meu amigo André Passos está acabando de chegar aqui comigo, com o nosso secretário de Agricultura, Galvo. Bom dia a todos os ouvintes da Vertentes FM, da Maturi FM e também da Francesa FM, que nesse momento está nos acompanhando, né? Estamos aqui diretamente do estádio Almeidão, onde está acontecendo aqui a competição, aqui a Copa Vera Cruz, onde o nosso projeto Bom de Bola está participando aí do Sub-13, né? Que vai daqui a pouquinho entrar em campo para garantir uma vaga para a final, né? O André Passos chegou por aí. Qualquer coisa, se você precisar, eu tô aqui na atividade, já esperando só vocês aí. André Passos, meu amigo André Passos, já acabou de chegar, tá aqui do meu lado aqui. Zé Newton, já começaram as partidas, já começaram aí? Já começou a primeira partida, né? Entre a equipe do Vera Cruz e a Fim Santos de Jataúba, a equipe. E daqui a pouquinho a nossa equipe Sub-13 do Bom de Bola do projeto aqui da Prefeitura Municipal das Vertentes vai entrar em campo no Sub-13, né? Para garantir uma vaga na final. Eu presenciei agora há pouco aí, quando eu cheguei, eu estava falando isso aqui com o André em off, eu presenciei muitos papais aqui, mamães de família aqui da cidade de Vertentes, adentrando o espaço mais cedo, Zé Milton. Isso é importante demais, essa interação, né? O pai, a mãe ali junto, acompanhando o filho jogar no estádio? Com certeza, Fernando, porque isso é um evento muito importante, né? Onde a prefeitura, como você falou, estava acompanhando o programa aqui, interagindo com todas as secretarias de ação social, de saúde. O meu amigo André Passos falou também, nós temos aqui à disposição aqui uma ambulância para dar o suporte, também uma técnica de enfermagem, né? Isso é um suporte também da Secretaria de Saúde, que faz parte também da Prefeitura Municipal das Vertentes. Isso é um conjunto, né? Todo mundo se ajudando, está aqui participando aqui desse grande projeto, desse sabadão aqui. Eu até aproveito para, mais uma vez, parabenizar, sabe, Zé Milton, a Secretaria de Educação e Esporte, porque a nossa secretária Alda Márcia, ela motiva, né, a gente, ela traz, assim, uma certa força de vontade, de atuação e dedicação, e isso é importante destacar. Eu até destaquei aqui que ela estava participando de uma reunião que acontece na Escola Cássio Pessoa, mas que, com toda certeza, deixou aí toda a estrutura através de você, da Diretoria de Esportes, e toda a equipe que está aí trabalhando para que seja sucesso esse torneio. Com certeza, Fernando, você falou bem aí, a nossa secretária de Educação e Esporte, a nossa amiga Alda Márcio, sempre também desempenhando esse grande papel, né? Sempre junto também, não só na educação, porque ela faz parte da Secretaria de Educação, mas também do esporte também, ela dá esse suporte que é importante para o esporte divertido. E sem falar no nosso prefeito Israel, né? Sem falar no prefeito Israel também, ele sim que é o pivô principal, ele é que é o nosso maestro, né, como diz, e dá todo o suporte também para, inclusive, para esse projeto, que é um projeto Bom de Bola, onde nós temos aqui o nosso amigo Sávio, na coordenação, nós temos nosso amigo Leodoro, nós temos nosso amigo Esquerdinha, Clebinho também, que faz parte desse projeto. Zé Milton, temos um torneio que está acontecendo aí. Ele geralmente segue até que horário? Você tem previsão de quando vai terminar o evento aí? É. Alô, Zé Milton? Fernando, eu creio que uma hora, até uma hora, vai ter futebol aqui, entendeu? Está entrando em campo agora a escolinha, o Jefinho, que é lá da cidade de Jataúba, que vai enfrentar o nosso projeto Bom de Bola Sub-13 aqui na semifinal, que é para garantir uma vaga na final. Já houve algum outro confronto entre essas duas equipes fora do estádio aqui de Vertentes? Já sim. E amistosos, né? Jogos amistosos também. E Vertentes sempre participando também desse grande evento. Vamos ter aqui um grande jogo, viu? Grande jogo que vai definir aí uma vaga para a semifinal. Tá feliz com a aprovação do prefeito Israel, Zé Nilton? Com 83,6% de aprovação? Com certeza, né? Isso é sinal de um grande trabalho de transparência de um prefeito que está trabalhando, sim, em prol do povo, em prol da sociedade de Vertentes. Está aqui marcando presença também. Daqui a pouco ele vai chegar por aqui também, Fernando. Ele está nos compromissos, ele vai dar uma passadinha aqui. Eu vou passar aqui para André, nosso amigo André Passos, que está aqui. Ele vai entrevistar aqui também o nosso amigo aqui da escolinha, Felipe, que é do Maitá de Santa Cruz do Capibaribe. Pronto, passa aí para André, vamos deixar o... Fernando, vai lá, André, com você agora. Um abraço a você mais uma vez aí do programa Junto Povo. O programa Junto Povo é justamente isso, né? A gente trazer as informações ao vivo aqui da cidade de Vertentes. Estou aqui com o Felipe, que é o professor da turma aqui, da equipe do Maitá, lá de Santa Cruz Caparibe. Eu queria falar com você, Felipe, em relação à estrutura da cidade de Vertentes, em relação aos esportes, é importante um evento como esse, principalmente para a categoria de base do futebol, não só da cidade de Vertentes, mas também da região. Isso é valorizar o futebol de base. Quero parabenizar pela estrutura do campo, a Prefeitura Municipal de Vertentes, pelo o espaço cedido para um evento desse de base, que ajuda muito as crianças da nossa região, focar no esporte, sair do mundo errado e focar mais no esporte. E isso aí ajuda muito para vir melhorias e crescimento da cidade. A gente destaca, né, em relação à questão do poder público municipal, o prefeito Rael Ferreira, né, trata muito bem não só o futebol, mas também os esportes de modo geral. É importante a gente mostrar isso, né, para que a população entenda do que de fato o poder público pode mudar de fato o rumo de uma criança. Não, isso aí é para o mundial. O poder público pode ajudar muito bem, como vocês dão muita força ao esporte. A gente tá à frente aqui, lá em Santa Cruz, no Brejo Amado Deus, a região da gente lá, a gente força muito fazer as competições de base para valorizar o esporte e ajudar muito o município de cada cidade para evolução das crianças de base. Valeu, Felipe, muito obrigado. Vamos começar agora com o Sávio, né? Sávio, que já é figura carimbada aqui no nosso programa. Sávio, importante um evento como esse, mostrando mais uma vez que Vertentes está no topo da cadeia em relação à valorização do futebol de base e a preocupação da Prefeitura de Vertentes através do prefeito Rael Ferreira em relação a esses jovens, né, que poderiam estar com seu tempo fazendo alguma coisa errada, né, fazendo alguma coisa que não presta, mas está aqui batendo uma bolinha e também dentro dessa bolinha tem regras os quais eles têm que fazer para estar aqui participando de um evento como esse. Bom dia, ouvintes, bom dia, André, bom dia, Fernando. É uma alegria muito grande para a Vertente receber uma competição dessa, né? Você aqui agora a gente vai disputar uma semifinal e uma final de uma competição regional, né? E a preocupação do prefeito, ela é enorme, né? Ele tem um desprendimento muito grande e que esses jovens estejam inseridos na sociedade e que a gente possa ter eles na escola e que a gente possa ter eles no futebol e que a gente possa formar realmente cidadãos, né? Esse é o nosso grande objetivo, né? E a gente tem conseguido, graças a Deus. E eu tenho a agradecer a você, André, agradecer a todos que fazem a Rádio Francesa FM, com o apoio que tem dado à nossa equipe, o apoio que tem dado ao futebol da região. Vocês têm aberto os olhos de uma comunidade em geral, vocês representam muita gente, então isso é muito importante, esse apoio, e a gente só tem a agradecer a vocês. Um abraço. Tô vendo aqui, bom de bola, Prefeitura da cidade de Vertentes, esse brasão aqui significa muito para a sua pessoa, né, que quem deu início a esse projeto, mas para que esse projeto pudesse ter destaque a nível regional e a nível estadual, sem a prefeitura da cidade de Vertentes, sem o prefeito Rael Ferreira, não seria possível. Justamente, hoje é uma realidade. O projeto Mão de Bola hoje ele é uma realidade, né? Então, nada seria, aconteceria se o prefeito não tivesse dado essa oportunidade a gente, né? Então, o prefeito ele tem um desprendimento muito grande. A Secretaria de Educação, na pessoa de Alda, também tem um desprendimento. É tanto que a gente trouxe essa competição aqui, sem Santa Cruz, a gente conseguimos trazer para aqui, para o nosso estádio, esse belo estádio que está aqui. Então, o prefeito está de parabéns, só tenho a agradecer a ele. Agradecer a Zé Nilton, que tem um desprendimento muito enorme com a gente também. Então, o Mão de Bola hoje é uma grande realidade. E é um patrimônio de vertentes. Muito obrigado, Sávio. Forte abraço. Vai ali tirar a foto rapidinho. É isso aí, né, Zé? Vai tirar a foto aí rapidinho. Ó, deixa o Zé ali registrar uma imagem com o Sávio. E é isso. Prefeitura em ação. Oi, André. Estamos ao vivo, inclusive. Do povo mora. Alô, André. Oi. Sim. Juntos fazemos um futuro mais. Bom, estamos aqui aguardando o sinal ser restabelecido, né? Estamos ao vivo, gente? Isso acontece que estamos no ao vivaço aqui agora. O André Passo está lá, nesse momento, no estádio Almeidão. Vamos aguardar que eles se localizem aí num local melhor para a gente conseguir... Ok. Pronto, tá me ouvindo? Estou sim, pode falar. Ok, então para finalizar, deixa eu passar aqui a bola para o Zé Nilton, né? Mais uma vez ele também é destaque porque ele é o diretor de esportes, está envolvido diretamente nessa situação, ele vai deixar de ser entrevistado para ser o entrevistado. Zé Nilton, parabéns aí, através da sua diretoria de esportes, parabéns à secretária Alda e todos que fazem a Secretaria de Educação. Parabéns aí também para você, André. Parabéns para o meu amigo Fernando, parabéns aí para o prefeito Israel Ferreira, eu falei a nossa secretária aqui no Médio Esforço, estamos aqui com esse grande projeto hoje aí, se for o futebol de base, que é a Copa Vera Cruz, onde a nossa equipe da Cidade das Vertentes Sub-13 vai disputar agora uma vaga na semifinal, né, para estar na semifinal, vai disputar uma vaga para passar para a final aí, para decidir o título também aqui do Sub-13, isso é muito importante. Parabéns, obrigado ao prefeito Israel Ferreira pela força, pelo apoio que vem dando ao esporte e vertentes, enfim, em geral. Um abraço a todos e daqui a pouco vamos sair com a vitória aqui, se Deus quiser, aqui do Estádio Almeidão. Sair não, ficar com a vitória, porque o Mão de Bola é vertente. Ok, deixa só rapidinho aqui, Fernando, um minuto só, né, trazer o Alô Dudão, ele que é lá de São Domingos e que é envolvido também nessa questão do futebol de base. É importante um evento como esse aqui para a região, aqui na cidade de Vertentes, e mostrar para a população que quando o poder público quer, é nessa cidade de Vertentes. Bom dia a todos, né? É verdade, André. Um acordo aí, pessoal de Vertente, nosso secretário, né? Pessoal da prefeitura, e a gente conseguiu trazer as semifinais e as finais da Copa Vera Cruz de base para aqui, para Vertente, né? Como você bem falou, você é conhecedor. É muito importante para a cidade, né? Trazer uma semifinal, final dessa. Não só é a parte do esporte, é a parte econômica, gira o comércio na cidade, né? Mas é muito gratificante. Eu aqui agradeço, né, o prefeito do município, agradeço ao secretário pela acolhida, né, dessa competição, Copa Vera Cruz, e também a equipe aqui, o Projeto Bom de Bola, que está envolvido aqui, fazendo bonito, fazendo uma boa campanha. Eu sempre fui um cara que defendi que ele participasse de competições a nível estadual. Eu estou aqui para ajudar, para ser parceiro, divertente, porque são pessoas que sempre abriram a porta para a gente aqui, e a gente é muito grato por isso. Valeu, Dão. Muito obrigado aí, um forte abraço. Meu amigo Zé, dá só teu alô final e a sua frase que não pode deixar de faltar no programa. Um bom dia, um ótimo final de semana para todos os ouvintes, como eu falei, da Vertentes FM, da Maturi, da Francisco FM. Até sábado, se Deus quiser, meu parceiro André, Fernando Barbosa, tá lá da rádio. E meu lema é esse: pode copiar, deixa não prestar. Bom de bola é de Vertentes. Tamo junto. Valeu, Fernando. Um abraço aí para você, um abraço aos ouvintes. Web Connect Manduri, a melhor internet da região. Você já cansou de internet lenta, instável e sem suporte quando mais precisa? Na Web Connect Manduri, a gente entende que sua conexão não pode esperar. Aqui oferecemos planos a partir de 200 megas em fibra ótica, a tecnologia mais rápida e estável do mercado. E ainda tem mais: instalação grátis, suporte imediato. Temos também planos de linha telefônica, não fique de fora. E sabe o que é melhor? Atendemos de segunda a sábado, das 8 às 17h30 e aos domingos até o meio-dia, porque sua internet não tira folga. Não fique na mão. Web Connect Manduri é velocidade, confiança e atendimento que faz diferença. Ligue agora 81 981 29 7527 e mude para a internet que realmente entrega. Web Connect Manduri, conectando você ao mundo sem limites. A

voltamos a apresentar o programa Vertentes em Foco com Lucas Andrade. Lucas Andrade. Lucas Andrade. We'll be right back.

vamos apresentar o programa Vertentes em Foco com Lucas Andrade. Lucas Andrade. Lucas Andrade. Thank you.